A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Nova, e sejam bem-vindos a mais um programa A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, locutores. Boa noite. Hoje estamos aqui no Clube de Rádio com mais um locutor, o Tiago Fonseca. O Tiago é aluno do 12º ano do curso de Multimédia e que se junta à nossa equipa do Clube de Rádio. O Tiago esteve no ano passado a estagiar na Rádio Boa Nova e, portanto, já se sente completamente à vontade com este meio, não é? Obrigada, Tiago, pela tua participação e seja bem-vindo. Alors, salut les amis. Je voudrais faire la dédicace d'une chanson à mes collègues et à mes amis qui ont vécu deux décennies vraiment merveilleuses, les années 80 et les années 90. C'est une chanson d'une bande portugaise que j'apprécie beaucoup, Sete Mil Géants. Et la musique s'appelle Saudade. Alors, après cette dédicace, je vous souhaite à tous un bon travail et bonne soirée. Merci. Acabámos de ouvir a sugestão musical e a dedicatória do nosso querido professor Nuno Teixeira. Muito obrigada pela forma como fizeste, através de uma língua romântica, tão bonita e de que tu tanto gostas. Se à semelhança do professor Nuno Teixeira quiser ouvir a sua música e dedicá-la a alguém, participe na nossa rubrica semanal Discos Pedidos, enviando a sua sugestão para o e-mail clube.radio@aeoh.pt. Passamos agora às nossas rubricas habituais. De que animal terrífico nos vai falar hoje a Ana Teresa? Arrepiem-se, caros ouvintes, eis a cobra de água para nos assustar. Boa noite. Neste programa falaremos de um animal aquático, de quem muitas pessoas fogem a sete pés quando veem a cobra aquática. Muita gente pensa que ele só está lá para nos assustar. Normalmente as cobras encontradas aqui em Portugal ou se vê nos rios ou nos mares. Eu, pessoalmente, nunca avistei no mar, mas já a vi mais do que uma vez no rio. Normalmente, elas não nos veem. Uma vez vi uma no rio Alva, nas Caldas de São Paulo. Primeiro pensei que fosse uma folha de carvalho a flutuar na água, mas afinal era uma cobra. Descobri isso quando ela se mexeu e só vi a cabeça e não fiquei muito assustada, porque ela estava quase a atravessar a passadeira. Então ela parou e depois foi para o outro lado do rio. Quem se assustou mais foi meu primo Arthur, que tem apenas 6 anos. Foi uma experiência nova para ele e para mim também. Chega agora de histórias e comecemos a falar sobre a sua parte científica. Embora as histórias também sejam importantes, não é, Ana Teresa? É. É a mais vulgar das cobras europeias. O tamanho da cobra de água oscila entre 1 metro e 20 centímetros e os 2 metros. As fêmeas são maiores que os machos. São ovíporas. Pondo de 8 a 40 ovos que obrigatoriamente têm de ser colocados debaixo de detritos vegetais. Finaliza assim as cobras de água. Cuidado se virem uma. No próximo programa vou falar sobre a estrela do mar. O Duarte, na sua rúbrica, vai falar-nos sobre Marco Paulo, um cantor que marcou gerações com as suas músicas e que faleceu há poucos dias, vítima de cancro. Olá, caros ouvintes da rádio. Boa nova. Hoje vou-vos falar sobre o cantor Marco Paulo, que faleceu recentemente. O cantor português Marco Paulo, nome artístico de João Simão da Silva, nasceu a 21 de janeiro de 1945, em Mourão, Évora. Cresceu ao ouvir e a cantar música popular. Em 1967, concorreu ao Grande Prémio RTP da canção São Feliz, mais tarde editada em single. Em 1970, representou o nosso país nas Olimpíadas da Canção de Atenas, com a canção O Homem e o Mar. Em 1978, recebeu o primeiro dos muitos discos de ouro da sua carreira, com o single Ninguém Ninguém e a canção Proibida. No ano de 1980, vi a edição do seu maior êxito, Eu Tenho Dois Amores, com mais de 150 mil discos vendidos. Marco Paulo cantou em todo o mundo, França, Alemanha, Angola, África do Sul, entre outros. Em 1993, marcou a estreia como apresentador televisivo com o programa Eu Tenho Dois Amores, um sucesso de audiências durante 2 anos. Morreu no dia 26 de outubro deste ano, com cancro do pulmão. Que em nada são iguais, mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Mas não tenho a certeza. De qual eu gosto mais. mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Eu tenho dois amores que em nada são iguais. Meu coração continua sem saber o que fazer. É melhor amar as duas sem uma de outra saber. Sem dúvida nenhuma que Marco Paulo foi um cantor que é um marco para Portugal. Quem é que não se lembra, estávamos agora aqui em conversa, quem é que não se lembra do Marco Paulo dos seus caracóis, do seu mudar do microfone de um lado para o outro e de todas as suas músicas que eram extremamente alegres e muitas delas com mensagens extremamente importantes. Estava também aqui uma das nossas locutoras, muito bem informada, e caso os nossos ouvintes ainda não saibam, que foi lançada a 1 de janeiro de 2023, uma minissérie com o nome de Marco Paulo, composta por 3 episódios, que tem precisamente, portanto, é uma minissérie de televisão, de origem portuguesa, do género drama biográfico, criada por Vera Sacramento, Susana Tavares e Sara Rodi para a SIC. Portanto, quem ainda não viu, nós aconselhamos a que veja. O tema de história que a André nos apresenta no programa de hoje está relacionado com o dia de Halloween, que se comemorou na semana passada. A Andrea fala-nos sobre o famoso caso da caça às bruxas que ocorreu em finais do século XVII, em Salem, Massachusetts, nos Estados Unidos. Mas eu não tinha falado sobre isso. Olá, caros ouvintes. Ainda a propósito do Halloween, nada melhor que vos vi contar sobre uma caça às bruxas. Um dos casos mais famosos de caça às bruxas aconteceu entre 1692 e 1693, em Salem, Massachusetts, nos Estados Unidos. Na época, mais de 200 pessoas foram acusadas de praticar bruxaria, sendo 30 consideradas culpadas e 19 executadas por enforcamento. Um outro homem, Giles Curry, foi torturado até à morte por recusar-se a confessar, e pelo menos 5 pessoas morreram na prisão. O caso começou em fevereiro de 1692, quando Elizabeth, filha de 9 anos do reverendo de Salem, Samuel Parris, ficou doente e apresentou sintomas estranhos. A jovem contorcia-se de dor, lançava objetos, gritava e dizia estar a ser picada por insetos. Logo em seguida, a sua sobrinha, Abigail Williams, e Anne Putnam, ambas com 11 anos, passaram a ter os mesmos comportamentos. As 3 meninas foram examinadas por um médico que apontou a causa para eventos sobrenaturais. Pressionadas por líderes religiosos locais, que atribuíam tudo à obra do diabo, as meninas culparam 3 mulheres pela doença: Tituba, uma escrava, Sarah Good, uma mendiga, e Sarah Osborne, uma idosa pobre. A partir desta acusação, em março, as 3 mulheres foram presas e interrogadas por vários dias. Tituba foi a única que disse ter feito um pacto com o diabo e garantiu que muitas outras bruxas estavam espalhadas por Salem. Nas semanas que se seguiram, diversas denúncias começaram a ser feitas. Por isso, o governador William Phillips criou um tribunal especial para receber e julgar casos de bruxaria. O primeiro julgamento foi o de Bridget Bishop, acusada de bruxaria pelo pelos seus comportamentos promíscuos. Apesar de se ter declarado inocente, a jovem foi enforcada no dia 10 de junho. A grande maioria das acusadas eram mulheres de meia-idade, mas até mesmo a menina de 4 anos ficou presa por alguns meses, assim como o ministro da igreja, que foi julgado como líder das bruxas e enforcado. A caça só terminou quando o governador William Phipps atendeu a um pedido do então presidente da Universidade de Harvard, que denunciou o uso de evidências especulativas, testemunhos sobre sonhos e visões. É melhor que 10 bruxas suspeitas escapem do que uma pessoa inocente seja condenada, escreveu. Pressionado por isso e pelo facto da própria esposa estar a ser acusada de bruxaria, decretou o fim do julgamento em 29 de outubro. Em 1711, as famílias das vítimas receberam 600 libras como forma de indemnização, mas o Estado de Massachusetts só assumiu e desculpou-se formalmente pelas condenações indevidas 250 anos depois, em 1957. Apesar de não ter sido o único no mundo, o episódio de Salem tornou-se um dos mais notórios da história, sendo considerado um caso de histeria coletiva e servindo de inspiração para artistas e pesquisadores até o dia de hoje. Em curiosidades científicas, a Beatriz vai falar-nos hoje sobre explosões no espaço sideral e das razões por que não produzem som. Olá a todos! Já se parou com um filme de ficção científica, como o Star Trek, cheio de explosões, mas, no momento em que estão prestes a explodir, ocorre tudo de uma forma muito silenciosa. Mas e porquê? Hoje, em curiosidades científicas, falarei de explosões e do universo. Bem, acontece que no espaço não existe ar, somente vácuo, vazio. O som é transmitido por vibrações de partículas para partícula e, como no espaço há ausência dessas tais partículas, o vácuo não permite ao som a sua propagação. Mas na próxima vez que assistir a um filme, se é que o agrada mais, sempre pode colocar um boom explosivo no seu telefone. Ah, e se o som não se propaga no espaço, como é que os astronautas comunicam durante uma missão espacial? Deixá-lo aí com esta pergunta e com o desafio de tentar encontrar uma resposta. So, I would like to dedicate a song to all my colleagues and my students as well. Well, the song is about a topic that still happens nowadays. It's about war and about all the bad things resulting from it, the deaths, the injuries, and it's a song by the U2 called Sunday Bloody Sunday. Close my eyes and make it go away. Acabámos de ouvir o segundo disco pedido. Obrigada, Ana Paula Nobre, pela tua participação e por nos lembrares de um tema que, infelizmente, teima em não nos deixar viver em paz. Passamos agora à nossa rubrica de desporto com a Inês e o David. Inês, querida. Boa noite, caros ouvintes. No programa de hoje vou informar-vos sobre os resultados obtidos pelas equipas do nosso concelho no fim de semana passado. Na sexta-feira, dia 1 de novembro, decorreu o jogo do Futebol Clube Oliveira do Hospital contra a União Desportiva de Santarém, em Santarém. O jogo acabou empatado por duas bolas, com os golos de Eduardo Sousa, aos 13 minutos, e Guilherme Neiva, aos 72, para o FCOH. E para a equipa da casa, com os golos aos 44 minutos, por Marco Grilo, e aos 97, por Ricardo Apolinário, que converteu uma grande penalidade. E como a bola não para, ainda no dia 1 realizou-se o jogo do basquete sampaense contra o Clube dos Galitos, no pavilhão Serafim Marques, em São Paio. A equipa da casa ganhou por 75-69. No fim da primeira parte, o sampaense vencia a equipa adversária por 28-18, mas na segunda parte, a equipa dos visitantes teve um resultado positivo de 14-19. Assim como na terceira parte, que acabou com o resultado de 13-15. Na quarta e última parte, o sampaense voltou a ser superior, batendo o Clube dos Galitos por 20-17, arrecadando assim os 3 pontos que são muito importantes para o campeonato. Já no sábado, dia 2 de novembro, a equipa de hóquei do OH Sports deslocou-se a Ponte Lima para jogar com os limianos, de onde saiu vitoriosa após o resultado 3-6. A equipa de Ponte Lima marcou aos 11 minutos por Miguel Vieira, aos 17 por Pedro Braga e, por fim, aos 47 por Rodrigo Martins. Os golos da equipa do Oliveira do Hospital foram apontados por Zidane, aos 34, José Barreto, aos 44 e Zidane, volta a marcar, aos 46. De seguida, Bruno Caniceiro marca aos 47, logo após Pirperngam marcar 2 golos de seguida, aos 48 e 49 minutos, fechando assim o marcador. No domingo, dia 3, a Associação Desportiva Nogueirense recebeu o Naval 1893, que saiu derrotado pela equipa de Nogueira do Cravo, por 3 bolas a 1, golos de João Vítor e Manichi. O golo da equipa visitante foi de Borges. Também no domingo, a Associação Desportiva de Lagares recebeu o Esperança Atlético Clube, que levou os 3 pontos para Coimbra. Uma vitória com um golo de João Fafiães, que converteu uma grande penalidade. A equipa de Lagares soma assim a 3ª derrota no campeonato. Olá, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Nesta rubrica sobre desporto, irei atualizar-vos sobre os resultados do passado fim de semana, nas modalidades de hóquei em patins e futebol, a nível nacional e outras novidades. Começando pelo hóquei em patins, o destaque vai para a derrota do Sporting contra o Hóquei Barcelos por 2-3, a contar para a Liga dos Campeões. A equipa leonina está, sim, eliminada da competição e impossibilitada de lutar pela revalidação do troféu da Liga dos Campeões, uma vez que é a detentora deste título. Com este resultado, a formação de Barcelos venceu o Grupo 2, constituída pela equipa francesa do La Vendée, que acabou em terceiro lugar, e pelo Sporting terminou assim a sua campanha na Liga dos Campeões, em segundo lugar. O último destaque vai para a equipa de Valongo, que fechou o Grupo 3, em primeiro lugar, com uma goleada por 8-1, mantendo-se invictos nesta temporada na Liga dos Campeões. A nível do futebol, na 10ª jornada da Liga Portuguesa, a equipa leonina goleou por 5-1, a equipa do Estrela da Amadora. Já com a viagem para Manchester marcada, Rubén Amorim não permitiu quaisquer distrações da equipa leonina, que começou desde o início a todo o gás, e, ao intervalo, já vencia por 3-1. O homem do jogo, Vitório Óqueres, marcou o seu primeiro póquer da carreira, que, a par de Maxi Araújo, contribuíram para selar a vitória dos Leões. No jogo das 3h30 de sábado, a equipa do Rio Ave empatou contra o Casa Pia por 2-2. Sem vencer há 6 jogos para o campeonato, a direção de Vila do Conde tomou a difícil decisão de despedir o seu treinador, Luís Freire, um dos principais responsáveis pela subida do Rio Ave à Primeira Liga na época 21-22, no dia que cumpria 39 anos de idade. Assim, ao fim de 4 anos ao serviço dos vilacondenses, Luís Freire está agora livre. Em Faro, a equipa comandada pelo ex-técnico do FCOH e do Tondela, Tosé Marreco, recebeu o Benfica, onde, após começar a vencer por 1-0 com um gol de Poveda aos 15 minutos, acabou por sofrer a reviravolta. A equipa comandada por Bruno Lage reagiu de imediato ao gol sofrido e Carreiras, 6 minutos depois, empatou a partida. Já na segunda parte, a reviravolta confirmou-se, depois do grego Vangelis Pavlidis ter feito 2-1 para as Águias. Com este gol, o ex-AZ Alkmaar já conta com 3 golos e uma assistência em apenas 2 jogos. No passado domingo, a equipa portista também venceu o Estoril Praia por 4-0 no Estádio do Dragão. Os golos foram apontados por Dani Namazo, Pepe e Galeno, que a partir do banco bisou na partida. Esta vitória azul e branca antecede a visita ao Estádio da Luz, jogo grande da 11ª jornada que se realizará no próximo domingo às 8h45. Ficamos por aqui em relação ao desporto, voltamos para a semana com mais novidades e com um clássico para analisarmos. Ainda no espírito Halloween da semana passada, a Ani vai levar-nos numa viagem até à mitologia celta. Vai falar sobre os Banshees. Olá, caros ouvintes. Hoje vou falar sobre as Banshees. A mitologia celta é conhecida e admirada pelos seus mitos únicos que continham diversas criaturas místicas. Os celtas acreditavam que as florestas e bosques eram o lar de criaturas com fadas e doentes e que estes cuidavam das águas e dos solos e protegiam os animais. Mas nem todas essas criaturas eram bondosas e gentis. Uma delas era denominada por Banshee. As Banshees eram criaturas malignas com a aparência de uma mulher alta, magra, com olhar sombrio e pálida. Estas usavam vestidos desgastados e sujos. As Banshees aterrorizavam os humanos com o seu grito extremamente alto, que podia ser ouvido a quilómetros de distância, com a capacidade de estourar tímpanos ou até mesmo crânios. As Banshees eram consideradas como mensageiras da morte, já que, se uma pessoa avistasse uma Banshee, ou apenas ouvisse o seu grito, esta, ou então um ente próximo, acabaria por morrer no intervalo de poucos dias. As Banshees podem aparecer tanto na forma física ou espiritual, e de acordo com a mitologia celta, uma nova Banshee surge quando uma mulher jovem sofre de uma perda inconsolável. Por este motivo, estas vivem em constante agonia, levando-as a um choro constante. Outra versão indica que estas são descendentes de Morrigan, a deusa da guerra e destruição, e que estas apareciam durante as batalhas quando um cavaleiro valente morria e gritavam para avisar que alguém havia falecido. Mito ou não, não recomendado andar pelas florestas irlandesas à noite. Até à próxima! Olá, eu sou a Ana Moreira e gostaria de pedir e dedicar uma música à minha família. A música é Desfado, da Ana Moura, e a minha família encontra-se em Oliveira do Hospital, do Roseu, Ceia e o resto do mundo. Obrigada! Que eu não creia no destino, e o meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai que tristeza esta minha alegria, ai que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai que saudade que eu tenho de ter saudades, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai se pudesse não cantar, ai se eu pudesse e lamentasse não ter mais nenhum lamento. Talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai que desgraça esta sorte que me assiste, ai mas que sorte eu viver tão desgraçada, na incerteza que nada mais. mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Obrigada, Ana Moreira, pela sua participação nos nossos discos pedidos e pela sua dedicatória. A família é para todos nós o pilar da nossa vida, da nossa existência. Certamente já ouviram falar da língua mirandesa, a segunda língua oficial portuguesa. O tema da intervenção do Jaime no programa de hoje é precisamente uma apresentação em linhas gerais desta segunda língua portuguesa. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. O mirandês, ou lhalhega mirandesa, apesar de apresentar semelhanças com o português e com o espanhol, é uma língua distinta que pertence à família das línguas asturo-leonesas. Esta surgiu e desenvolveu-se num território isolado no noroeste de Portugal, o que lhe permitiu preservar muitas das suas características ao longo dos anos. Nos dias de hoje, o mirandês é falado diariamente por apenas cerca de 1.500 pessoas, em várias aldeias do concelho de Miranda do Douro, estando dividido em três dialetos principais: Raiano, Cedral e Sandinês. É uma língua muito ligada à ruralidade e aos costumes tradicionais, ao dia-a-dia das aldeias e à cultura camponesa e agrícola que caracterizam a região. No entanto, nos últimos anos, têm surgido esforços para revitalizar esta língua, desde a sua introdução no sistema de ensino até à criação de eventos culturais, publicações literárias em mirandês e livros de poesia e contos. A fonética e vocabulário desta língua, como já referi anteriormente, são semelhantes ao português e ao espanhol. Por exemplo, a palavra vaca diz-se baca, característica do norte de Portugal. A palavra lua diz-se luna e Portugal diz-se pertual. Com isto, a língua mirandesa encontra-se num processo de renascimento cultural. Ainda assim, continua a enfrentar desafios, nomeadamente os interesses crescentes das gerações mais novas, que muitas vezes preferem o português. E é isto, caros ouvintes. E agora uma despedida em mirandês. Até à próxima e Deus vos pague. O David, na sua crónica de hoje, de política internacional, debruça-se sobre o assunto do momento, o resultado das eleições presidenciais americanas, refletindo ainda sobre a forma como esta longa campanha americana decorreu. Olá, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Nesta rubrica sobre a política internacional, vou falar sobre as eleições norte-americanas que decorreram no passado dia 5 de novembro. Nas ruas americanas, pairava o sentimento de incerteza em relação ao novo líder dos Estados Unidos da América. Isto porque as sondagens indicavam grande equilíbrio no número de votos dos principais candidatos à Casa Branca. A verdade é que, contrariamente às sondagens, a vitória do candidato republicano Donald Trump foi bastante expressiva, conseguindo 51% dos votos, enquanto a democrata Kamala Harris alcançou apenas 47,5%, com quase 5 milhões de votos a menos, em comparação com Trump. A campanha de Donald Trump, com discursos bastante populistas e focando-se em medidas como concluir o muro fronteiriço e acabar com as habitações de luxo e os benefícios do contribuinte para imigrantes ilegais, revelaram-se bastante eficazes, mesmo depois do debate que o republicano teve com a democrata Kamala Harris, em que não reconheceu a sua derrota nas eleições de 2020 e não justificou como colocaria várias das suas medidas em prática, dizendo apenas que Kamala não tinha soluções. No mesmo debate, Donald Trump não teceu palavra alguma de apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia. A diplomacia russa também reagiu à vitória do republicano e ressaltou o facto de que a campanha de Trump apostou nas questões económicas e no ataque aos imigrantes, pois considerou que são assuntos que realmente importam aos eleitores. Com esta vitória, Donald Trump é o primeiro criminoso condenado a vencer uma eleição presidencial, depois de, em maio, ter sido culpado de 34 acusações criminais de falsificação de registros comerciais relacionadas com o pagamento para silenciar a atriz Stormy Daniels, com quem teve alegadamente um caso extraconjugal no passado, para proteger a sua candidatura presidencial em 2016. Apesar de ter sido culpado por um júri, a sentença, neste caso, foi adiada, depois de o Supremo Tribunal ter decidido que os antigos presidentes do país gozam de uma ampla imunidade judicial. Este é apenas um dos vários casos que Trump está acusado criminalmente, pois o republicano também enfrenta acusações como o ataque ao Capitólio, a tentativa de subverter as eleições de 2020 e por acumular ilegalmente na sua propriedade na Flórida documentos confidenciais que o levaram, depois, a deixar a Casa Branca em 2021. Este resultado terá várias consequências, por exemplo, na Europa e na guerra da Ucrânia. Por isso, convido os nossos ouvintes a refletirem e a enumerarem essas consequências que tanto impactam o nosso mundo. Ficamos por aqui em relação à política internacional. Para a semana, traremos mais novidades a propósito do tema em questão. Ficamos agora a conhecer as sugestões da Joana Fidalgo para o fim de semana que já espreita. Esta semana, a Joana traz ainda um desafio para os nossos ouvintes. Olá, caros ouvintes. Nos dias 9 e 10 de novembro, sábado e domingo, na freguesia de Maruge, terá lugar a já tradicional Feira do Porco e do Enchido de Maruge, que contará com uma vasta animação de rua, recriações, gastronomia local, feira animal e passeios pedestres interpretativos. No dia 9, pelas 21 horas, poderá ainda deliciar-se a ouvir a fantástica Orquestra Musicarte. Também durante o fim de semana irá decorrer na Chamusca da Beira a Festa de Sopas e Magusto. A festa começará no dia 9 de novembro, sábado, às 19 horas, com o início da Festa das Sopas. E a partir das 20, a animação está garantida com os 20 J. Já dia 10 de novembro, domingo, e antecipando o dia de São Martinho, o tradicional Magusto acontecerá por volta das 16 horas. Na Sociedade Recreativa Penalvense, em Penalva de Alva, promove na sua sede, no dia 10 de novembro, domingo, às 15h30, um magusto e uma partilha de petiscos. Vá partilhar o seu petisco e passar uma tarde agradável. Na nossa região, destacamos nos dias 8, 9 e 10 de novembro, em Penedono, o Mercado Magriço, com concertos de David Carreira e Jorge Guerreiro. Para finalizar, deixo-vos uma adivinha a propósito do dia de São Martinho que está a chegar. De mim nasce uma donzela, mais formosa do que eu. Ela vai com quem me deixa, eu fico com quem me deu. Sabe a resposta? Para a semana dir-lhe-ei. Se tiver atividades que queira ver divulgadas neste nosso espaço, não hesite em contactar-nos através do e-mail clube.radio@ioh.pt. Olá, boa noite. Eu sou a Paula Mendonça e queria dedicar a música O Postal dos Correios, do Rio Grande, ao Nuno Neves, porque foi uma música que o marcou numa determinada fase da vida dele. Querida mãe, querido pai, então que tal? Nós andamos do jeito que Deus quer. Entre os dias que passam menos mal, lá vem um que nos dá mais que fazer. Mas falemos de coisas bem melhores. A Laurinda faz vestidos por medida. O rapaz estuda nos computadores. Dizem que é um emprego com saída. Cá chegou direitinho a encomenda, pelo expresso que parou na Piedade. Pão de trigo e linguiça para a merenda, sempre dá para enganar a saudade. Thank you. E acabámos de ouvir mais um disco pedido, uma belíssima música muito conhecida de todos. Obrigada, Paula Mendonça, pela música pedida e esperamos que o Nuno Neves tenha gostado de a ouvir. E por fim, destacamos algumas das muitas atividades realizadas no nosso agrupamento, na verdade. On the Wings of Democracy é o projeto Erasmus+, de desenvolvimento de escolas, que conta com a participação do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Sem dúvida nenhuma que foi uma mais-valia este ano nós termos concorrido a este Erasmus, a este projeto, e termos ganho. O projeto tem como objetivo despertar o interesse dos alunos sobre o funcionamento das instituições europeias e do sistema democrático, como são discutidas as questões pelos 27 parceiros europeus e como são tomadas as decisões na União Europeia. Há duas semanas, as alunas do 11º ano do curso de Línguas e Humanidades, a Bruna Pereira, Francisca Martins e a Bianca Prado, estiveram na Bélgica, na escola Rosenberg em Mol, onde, aliás, nós também fazemos um intercâmbio, onde debateram estes temas com os seus colegas da escola anfitriã e de duas outras escolas da Dinamarca e da Áustria. Do programa da semana constaram ainda visitas a Bruxelas, ao Parlamento Europeu e a outros locais de interesse, e a Antuérpia, para além de diversos workshops que decorreram na escola. Estas alunas foram acompanhadas pelas professoras Fátima Conceiro e Luísa Azedo. Trata-se, sem dúvida, de uma experiência enriquecedora para a formação de cidadãos ativos e participativos. Esta é mais uma iniciativa do Clube Europeu. Os nossos alunos de Cozinha, Pastelaria e Restaurante Bar realizaram várias visitas de estudo que, mais uma vez, contribuíram para os enriquecer em termos culturais e profissionais. Foi uma semana em cheio. Com visitas ao Moinho Novo, onde aprenderam como se fazem os pastéis de Tentugal, à Quinta do Encontro, onde conheceram as suas vinhas a perder de vista, o restaurante, a adega e o maravilhoso néctar que aí é produzido, à Fábrica de Arroz em Aveiro, ao Museu Navio Santo André, onde ficaram a saber mais sobre a pesca do bacalhau por arrastão e onde assistiram a um workshop de ovos moles e degustação. Por fim, visitaram o icónico Grande Hotel do Luso, uma referência no campo da hotelaria no nosso país. Locais que penso que também são do vosso interesse para todos os que nos estão a ouvir. Por todas as escolas do agrupamento, alunos, professores, auxiliares de educação e encarregados de educação participaram nas diversas atividades de comemoração do Halloween, Dia das Bruxas. Alunos de todas as idades, do pré-escolar ao secundário, participaram na atividade inspirada no Dia de los Muertos, uma celebração de origem mexicana. A atividade, dinamizada pelas professoras Isaura Almeida, Isabel Martins, Verónica Melo e Verónica Fernandes, teve como tema central a célebre pintora Frida Kahlo, cujo rosto foi recriado em 3D e decorado com flores, homenageando tanto a sua vida como a sua arte. Frida Kahlo é mundialmente conhecida pelas suas obras marcantes, que expressam as suas lutas pessoais e os seus amores e as suas raízes mexicanas. Apesar das adversidades físicas e emocionais que enfrentou ao longo da sua vida, Frida transformou a dor em arte, deixando um legado que transcende fronteiras e tornando-se uma inspiração para milhares de pessoas em todo o mundo. Neste projeto, para além da recriação da imagem de Frida Kahlo, os nossos alunos escreveram frases sobre o dia nas várias línguas estudadas na escola e os alunos de português, língua não materna, fizeram-no nas suas línguas de origem. Os elos entrelaçados criaram os colares da pintora, estendendo-se pelos ramos de um tronco de árvore, símbolo da vida. Este foi um trabalho colaborativo e multicultural que nos relembra que celebrar o Dia dos Mortos é, sobretudo, uma celebração da vida, valorizando a memória e a identidade de cada um. Fica aqui o convite para visitarem esta exposição no pavilhão D da Escola Sede e deixarem-se inspirar pela força e pelo legado de Frida Kahlo. Comemorar o Dia dos Mortos é honrar a vida e a história que cada um de nós leva consigo. Agradecimentos especiais a Ana Teresa, Duarte Ferreira, Andréa Santos, Beatriz Borges, Afonso Dias, Inês Santos, David Loureiro, Jaime da Graça, Acita de Mangara, Joana Fidalgo, Ana Mendonça e Rosa Simões. Na revisão e introdução de textos, Basílio Torres. Na sonoplastia, Ivo Gonçalves e Tiago Fonseca. A todos os nossos ouvintes, continuem bem e continuem na companhia da Rádio Boa Nova.